on your left. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. 3305. Torre Salvador, Webjet 67795, puxa pra Portugal 019 on the ground 29 now, right and taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Right via Alpha, report before Juliet, Portugal 019. 3305, reporte na D. Confirme, sir. Torre Salvador, 6747, puxa estacionamento. 305, pouso autorizado, pista no 0, no 50 graus, 12 nós. Elevre pouso no 0, tá, 3305. Salvador, Webjet 6747. Autorizado no 5, chame táxi. Autorizado, 6747. O 9084. Você tem alguma novidade aí do nosso plano? Será que achou? Está com golfinho de papá, o número antigo, 9084, qualquer coisa desse tipo? Não, né? No 9084 não tenho nada. Agora no 604 eu tenho para Fortaleza, sim. Tá aqui já o plano. Só que... não sei se foi feita a CHG. Foi feita a CHG do... com a companhia? O senhor entrou em contato com a companhia? Ah, afirmativo. É, então, o programa é CHG agora, né? Porque era para proposto para os 10, se não me engano, os 10. E é isso aí, são 30 agora. Não, eu tenho o plano para Fortaleza. Não sei se é esse 1604 para Fortaleza, né? Que o Gol 9084 nem o centro tem, entendeu? Nem eu tenho, nem o centro tem. Agora o centro tem 1604 para Fortaleza. Não sei se é o mesmo voo. O plano está aqui para as 10:00:10. E como foi informado anteriormente para mim, o comandante me informou que era para os 10:00:10. Então eu imaginei que poderia ter trocado aí o número da aeronave, alguma coisa assim. Ok, então, assumo como 6:04, pode ir para o plano da cota. Um momento, aguarde a cópia, o ajuste no 093, eu vou confirmar com o centro. Afirmativo e sua informação, estamos prontos para o pushback e acionamento também. 3305 aos 32, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, são 3305. Salvador, Fial, Tino Manara, Francine, táxi via Juliette. Air Portugal 019, táxi via Juliet to stand 11. Juliet to stand 11, Fial, 019, Air Portugal, obrigado. Pode confirmar qual vai ser a nossa saída para Guarulhos? Saída, boa. Tá, joia, obrigado. Salve, Salvador, Objeto 6747 para táxi. 170 a bordo, 1970, 3:57, alterno confirma. Ok, 6740, táxi via em frente, após o Air Portugal à sua frente, táxi em frente, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Maravilha, bonito de ver aqui, é pouso 30, a gente segue em frente e reporte pronto na posição da 10, objeto 6747. Bonito, eu preciso falar com a torre aí, estou na final, baixado travado, total. 9907, baixou, travou, 180 com 10, pouso autorizado, me chama olhado, ajuste no 0, no 3. Pouso autorizado para o total. Com a companhia, agora o 604, afirmativo, confirmo o número. Tá pronto para a cópia? Afirmo, senhor, prossigo. Fortaleza 370, peso 119, pista 90, esquerda, Momo Frote, controle 119, decimal 1208, é o controle 5432 no transponder. 370, peso 19, 10, Momo Frote 208, controle 5432, puxa acionamento no 2. No 2, só um instante para iniciar, já coordenando com a equipe de solo, eu tenho um aeronave da Webjet que vai passar a retaguarda, posta livre. Gente, está coordenando aqui, vai posta o Webjet, está livre. Então, Salvador, boa noite, Cascavel 53. Cascavel 53, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 170 graus, 10 nós, 1013, pista molhada. Gente, Cascavel 53. 3305 da TAM, ingressa agora à sua esquerda, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3305. Poxa, né, 6313, copia? Copia, né, 6313, transcuta. Salvador Guarulhos, 360, conforme rota do plano. A rota, pista 90, curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle 120, decimal 8, e o transponder é o 5445, o Oxenê 6313. Cliente autorizado, Guarulhos 360, via rota do plano, da escola da 10, com curva direita, Arbor Elefa, 1208, é o controle 445. 5445, chame pronto, 6313. Caraca. Solo solo aos 36, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Caso 53 tá visual com a pista. 53, baixou, travou? Afirmativo. Pouso autorizado, pista 90, 170 com 8, 1013. Autorizado pouso, pista 10, Castelo 53. 6747, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6747. Salvador, azul 4209, gente da Alfa. Mantém a escuta, 4209. Gente, poderia confirmar a saída prevista para qual fez? Da El. Alinhar e manter 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, é, Vicente. Cascavel 53, solou aos 38, tá livre aí, taxi até o pátio militar na minha escuta. Cascavel 53, tá livrando à direita. Ok, então táxi agora via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da pista, o Cascavel 53. Reportará na Delta para o cruzamento, o Cascavel 53. Voo 604, táxi 162 a bordo, 1321, Recife. No 604, táxi agora à sua direita até o ponto de espera, reporte pronto. Ah, 747, decolagem autorizada, 1980 graus, 612, picha 10. Dente de decolagem, 476740. 53, mantém a posição na Delta. Mantém posição na Delta, o cartão da 53. Quarta linha, mantém 1-0. Mantém 1-0, 604. Cascavel 53 está livre, o cruzamento da pista 1-0-2-8. Livre o cruzamento para o Cascavel 53. Bom? 747 aos 41, 19 1208, controle, uma boa viagem. Boa noite, obrigado. Cascavel 53, frequência livre, estacionar, boa noite. Decolagem autorizada, 950 graus, 59, fechão 0. 59, Rio, Xané, 6313, box 01, no pushback, Xané. Autorizado, chame táxi, 6313. Autorizado, pushback, Xané, você passa o táxi, 6313. Meia pouso autorizado, pista na 0, 950 graus, 3 anos. Leve pouso, gol na 0, 7, 6, boa noite, meu amigo. Informa 128 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando galeão. Oi, por favor, pode diminuir o brilho das luzes da pista do Papi, por gentileza? Pegou no 076. Obrigado, amigo. Ótimo, assim. 63 no 3, quantos a bordo? Temos 128, senhora, a bordo. 128, livre táxi à direita, reporte ponto de espera. Sistema ativo, livre táxi à direita, vai reportar ponto de espera. 63 no 3. Livrou bem esse gol no 076. No 076, pousou ao 50, táxi via Alfa, reporte Ângela Juliette. Táxi via Alfa, reporte Ângela Juliette, gol no 076. Chame 119.8. Ok. Bom, espera a próxima decolagem. No 3, alinhar e decolar. Piste no 0, 950 graus, 4 mais. Alinhamento, decolagem no 0, 63, 103. Comandante, eu me errei aqui, a frequência é 120.8. 1208. Correio 5972. 5972, continua a aproximação agora, pista livre. Guardando pista livre, Rio 5972. Decolagem autorizada, 1980 graus, 3 nós. Alô, Baltimore, 9084. Salvador, guardião 07. 07, mantém a escuta. Boa noite, Europa 084. Europa 084, stand by to copy, ok? QNH 1013. QNH 1013, Europa 084. Juliette, bono 076. Portão 2, 1076. Portão número 2, bono 972, foi autorizado, bicho 90, 180 graus, 3 mais. Autorizado, Rio 5972. ao 5319, 1208, boa viagem. Ok, 1208, graças, boa. Atenção do Guardião, decolar pro sul aí, tem direção no litoral, Andina. 7, prossiga. Atenção, decolar com pro sul, atingindo o litoral, 500 pés para Andina. Tá livre a decolagem com pro sul, 07, reporte fora do solo, 180 graus, 3 nós. Iniciando. Do solo, guardião 07, coroa do farol de Itapuá. Sete ao 55, coroa do farol, transfer 19-1208, controle, vou viar. 1208, guardião 07. Salvador, Europa 084. Europa 084. Go ahead. We're ready for push and start on stand number 10. Airbus 330. 330, 370. Set 2 Solon 56, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Europa 084. Okay, Europa 084, ready to copy? Of course, ready to copy anytime, Europa 084. Salvador to Lima Echo, Mike Delta, Madrid, flight level 370, via in Italy, Opera Zulu 10, after flight plan. Reborn runway 10, left turn, Puka departure, Zipa transition, Salvador 11120, decimal 8, and squawk code 5447, Europa 084. Europa 084, clear to Madrid by a flight plan route, flight level 370, upper Zulu 10, runway 10, the standard departure Puka 5447 and airborne will be 120.8, and just for your information, we don't have Puka on our flight plan. Our exit will be by Azote, Europa 084. Okay, at the cost, your